está aqui para nos ensinar. Senhor amado, Pai Celeste, nós não temos palavras para te agradecer tão imenso privilégio de ter a tua palavra viva em nossa língua, de maneira que seja compreensível o que tu queres comunicar conosco. Dá-nos nesta noite, Senhor, o privilégio igualmente importante de ouvir a voz viva do Senhor através da inspirada palavra tua. Aquela palavra que tem poder para transformar, aplicada pelo Espírito Santo. Rogamos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando a gente fala com brasileiros, já estamos aqui 50 anos ou mais, a gente sempre descobre que a esperança do brasileiro é chegar um dia no céu. Só perguntar, para onde você vai depois de morrer? Eu não encontrei ainda, ao nascer um ou dois ateus, que dizem, não, quando eu morrer, vou morrer como cachorro. E, quer dizer, é o fim. Não, é um país cristão, entre aspas, que espera chegar no céu. Este texto novamente repete as palavras da manhã de regeneração, fostes regenerados pela obediência à palavra. Versículo 22, obediência à verdade. E essa obediência que visa o amor fraternal e sincero, amai-vos de coração uns aos outros, pois vocês foram regenerados. Não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Esta manhã descobrimos que fomos regenerados para esperança pela ressurreição de Cristo. De Cristo reviver naquele túmulo e sair miraculosamente daquele túmulo, aquele que tinha morrido e agora saiu vivo. Esta palavra que foi anunciada para os irmãos que realmente conhecem ao Senhor e foram transformados e se tornaram obedientes a essa palavra, estão participando dessa mesma viva palavra regeneradora que levantou Jesus dentre os mortos e que vai levantar o seu corpo dentre os mortos se for enterrado algum dia, ou se Cristo voltar, vai transformar o seu corpo nesse corpo que vai ficar para sempre glorificando a Deus e se alegrando na presença dele sempre. Portanto, e essa ideia é sempre que o futuro tem uma implicação para o presente. Portanto, livrem-se de toda maldade. Se você reconhece alguma coisa na sua vida que não seja correta, livrem-se dela. Livrem-se, amados irmãos, de todo tipo de hipocrisia, engano. Hipocrisia é um tipo de engano que particularmente desonra a Deus. Por quê? Porque nós já temos uma identidade, que nós vamos agora comentar no versículo 9, de sermos uma raça eleita, de ser uma nação santa. E santidade e esta hipocrisia, isto é, de ter uma fachada de fora, de ser alguém que ama o Senhor, mas com dentro é um lobo, é uma pessoa que só quer tirar vantagem dessa identidade de ser cristão, de verdade. Todo engano, toda hipocrisia e toda inveja. A palavra inveja é muito interessante porque ela mostra uma coisa interna, um dos pecados capitais, mortíferas, e que quase ninguém confessa. Eu sou problema, eu tenho um problema com inveja. Cinco pecados, junto com maledicência, que precisam ser retirados da sua vida. Porque você é uma pessoa especial que anda nesse mundo ainda, em vez de ser retirado para a glória, para fazer com que este mundo perceba como é Deus na realidade. O renascimento é para nós sermos a imagem de Cristo. O que é uma imagem? Uma imagem viva. Em 1957, estávamos voltando nossa lua de mel de Guatemala e passamos em Águas Calientes, México. E nessa cidade eu vi uma coisa que nunca vi em outro lugar do mundo, nunca. Desde nascer até morrer. Eu sempre fui vivendo em países católicos. Em Águas Calientes estavam carregando uma imagem viva. Uma jovem de talvez 20 anos, não sei se era bonita ou não, não deu para ver porque nós vimos de costas, sendo carregadas uma plataforma em cima dos ombros como se fosse Maria. Naturalmente ela queria ter a imagem de Maria, mas nós somos, segundo Romanos 8:29, chamados para tomar sobre nós a imagem de Cristo. Portanto, obediência à palavra, regeneração pela palavra viva, que é a palavra sobre Jesus e o que aconteceu lá na cruz por nós, e essa ressurreição, nós recebemos essa vida para nós tornarmos a imagem de Cristo, através da santificação. Santificação tem o lado esquerdo, que é livrar-se de cinco pecados em particular, que Pedro achava mais desastrosos para a igreja e tão contrários ao amor que nós devemos ter uns pelos outros. E colocarmos esse leite que dá forças e vidas e crescimento para esse novo crente, como bebês recém-nascidos. Obviamente, essa carta foi escrita para crentes bem novinhos na fé, em que a igreja já está se expandindo para o interior da Ásia Menor. E tomando esse leite genuíno, eles estão recebendo crescimento. O que é que diz? Crescimento para a salvação. Lembrando que esta manhã vimos que salvação é passado, presente, contínuo e futuro. Crescendo para a salvação. Daí o apóstolo muda de ideia um pouquinho na direção daquilo que Peccadelli escreveu numa carta para nós que estamos envolvidos com o Instituto Haggai em Maui e Singapura. E essa carta dizia o seguinte: toda entidade, toda organização precisa de três coisas para se manter e continuar. Primeiro, precisa de identidade, tem que saber quem é. Nós temos aqui Projeto Adoradores, a identidade dessa igreja local. Segundo lugar, tem que ter uma missão, tem que ter uma razão de ser. E finalmente, precisa cada pessoa que compõe essa entidade, de saber qual é seu papel, como que eu vou desenvolver minha contribuição para a missão dessa organização, ou companhia, ou missão, ou o que for. Piccadilly foi vice-presidente das estradas de ferro da Índia. Era um alto executivo. E ele também era um cristão comprometido com Cristo e lecionava no Instituto Haggai. Irmãos, interessantemente, Pedro, que nunca estudou administração, colocou nesse trecho, começando com versículo 4 até versículo 9, estas três realidades para nós adotarmos e lembrarmos constantemente que nós temos identidade, temos uma missão e temos uma orientação de como nós vamos contribuir, cada pessoa neste auditório, a cumprir essa missão. Portanto, nesses próximos minutos, olha, tem bastante tempo ainda, eu queria tentar desenvolver quais são esses três elementos tão centrais em qualquer organização, qualquer igreja, qualquer denominação que for. Primeiro, identidade. Se os irmãos olharem no texto, versículo 9 diz assim: vocês, irmãos novinhos na fé, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com quatro diferentes frases que vêm de Êxodo 19, agora aplicados à igreja transformada pela graça de Deus, ele diz: vocês são uma raça eleita. Esta manhã nós vimos que fomos escolhidos, a palavra eleita, agora é acrescentada a palavra raça. Os irmãos lembram que João Batista chamou daqueles fariseus e saduceus que vieram para ele para serem batizados, e que ele duvidava que eles realmente estavam arrependidos, chamou de raça de víboras. Qual é a diferença entre sua pessoa e uma víbora? Diferença razoável, né? Seu DNA. Você é diferente porque você tem aqueles partes das células do seu corpo codificadas, uns bilhões de informações lá dentro, em cada célula, e cada corpo tem uns 30 bilhões, não, trilhões de células, é um número que não dá para nem imaginar, e lá dentro, bilhões de informações. E essas informações tornam você a raça que você é, a raça humana. Agora, por regeneração, você se torna uma raça de destino celestial. A raça humana é destinada ao sepulcro. Tivemos comentando esta manhã o John Payton, quando um velhinho falou para ele, estava indo para a ilha de Aniwa, lá no sul pacífico, como missionário, uns 140, 50 anos atrás. Seus antecessores têm sido mortos e comidos pelos canibais dessa ilha. E agora um velhinho, não sei, 70, 80 anos, olhando para ele, diz: olha, você vai ser comido. E John Peyton diz, olha, estou vendo pela sua idade que não vai demorar você ser esticado num caixão e ser comido por vermes. Agora, eu ser comido por canibais ou vermes, tanto faz. Esse tipo de coragem que havia em missões nos anos passados, irmãos. Sua raça, agora, pela regeneração, é uma raça destinada à vida eterna. Imagina, então, que esta raça que não pode morrer. Eu lembro, numa espécie de emblema, uma coisa assim, na janela de um carro na frente. São Paulo Futebol Clube, raça, toda outra raça é apenas fumaça. Meu irmão, Futebol Clube é fumaça, é verdade. Não vai continuar para a eternidade. Mas nossa raça, já pela graça de Deus, por esse novo nascimento, é destinado à vida eterna. Seu DNA não tem a marca que esse DNA humano tem, que você vai morrer, queira ou não queira. Você não tem muita escolha nesse ponto. Ah, eu quero viver 1000 anos como Metusalém, eu quero, pode querer, mas não vai mudar nada. Você vai morrer. Mas uma vez que eu tenho essa nova DNA do Espírito Santo, da renovação nele, eu posso viver para a eternidade. Seria um desastre para mim ter chegado aqui esta noite e ter uma pessoa sequer que não quer viver eternamente para a glória de Deus. Preferem ser enterrado e desaparecer eternamente, que não é o caso, porque daqui a gente vai ou para a vida eterna ou vai para o juízo, dependendo de que raça você pertence. Número 2, sacerdócio real. Eu quero comentar isso um pouco mais para frente, porque essa palavra vai aparecer novamente, a mesma palavra, em versículos 4 e 5. Portanto, vamos esperar um pouquinho para ver nosso papel. Nosso papel é pertencer a uns trabalhadores chamados sacerdotes para esta entidade chamada a Igreja de Cristo. Número 3, nação santa. A palavra nação, etnos, é a mesma palavra singular que descreve aqueles que têm que ser evangelizados no mundo inteiro. O mundo está composto de 12 mil, mais ou menos, etnias. Uma etnia é um povo que tem língua própria, que tem uma história de ser como os filhos de Israel, que tem um patriarca, alguém que deu origem, ou eles até têm as mais impressionantes ideias sobre como originou essa sua tribo, Yanomami, ou Suruí, ou o que for. Muito interessante essa ideia de ethnos, etnia. Nação, não é nação como um país como o Brasil, a Alemanha, África do Sul, não. Não é uma raiz, não é um país político, é uma nação que tem sua própria identidade como povo. E, por exemplo, quando nós fomos nossa lua de mel em Guatemala, nós ficamos entre os Tchuk. E os Tchuk têm uma ideia interessante de falar a língua Tchuk, em que em vez de você dizer bom dia, como está você, você pergunta como está seu fígado, porque para eles o grande problema na vida é fígado. Então, você fala, seu figo está bem? E nós levamos juntos conosco o primeiro médico a entrar por lá. E todo mundo fez fila para saber como está seu fígado. Porque eles vivem entre os porcos. Aliás, estava pregando e entrou um porco dentro da igreja. E foi interessante, alguém deu um chute. Ih, esse porco fez um barulhão que realmente interferiu no culto. Nós, pela graça de Deus, somos uma tribo, uma etnia, um etnos santo. Novamente, santidade é fundamental na vida do cristão, é fundamental. Pedro diz, nos versículos 15 a 16 desse mesmo capítulo 1, um pouquinho mais atrás, sede santos porque eu sou santo. Harry Ironside foi pastor da igreja que sustentou meus pais na Bolívia, a igreja de Moody. E ele está viajando de trem há muitos anos atrás, antes de aviões, de Califórnia até Nova York, até Chicago. E naquele trem ele vê duas freiras, duas irmãs. E ele chega lá e diz, vocês conhecem algum santo? Diz, não tem, porque na igreja católica, né, santo é uma pessoa muito especial. Diz, gostaria de me apresentar com Santo Ari, era o nome dele, Ari. E eles ficaram assim meio assustados, quem é você? Eu nunca diria isso, eu sou Santo Shed, não, eu não sou santo. Mas nós pertencemos a uma etnia santa, que é diferente. Nós não encontramos nenhuma sugestão que Paulo era chamado São Paulo, ou Pedro, São Pedro. Não, a ideia de santidade é um desejo profundo em nossos corações de viver apenas um dia como santos. Mas de fato nós não conseguimos, pecamos todos os dias. Mas nossa relação a Cristo, por estarmos no corpo de Cristo, que era absolutamente sem pecado, nós somos vistos aos olhos do Deus Pai como uma etnia santa. Podem glorificar a Deus por isso, porque senão você não entra no céu, meu irmão. Você chega na porta do céu, lá abre o anjo Gabriel disse, que direito você tem de entrar neste santo lugar que não tem pecado nenhum. E você começa a dizer, mas eu sou pessoa boa, eu não roubei, não matei ninguém. Infelizmente seu nome não está no computador. Porque aqui só tem santos por causa da santidade do Filho de Deus. Ninguém mais entra. Seu lugar lá embaixo. Coitado, enganado por uma doutrina não bíblica. Nossa santidade é uma santidade adquirida por relacionamento. Último, dos quatro maneiras de descrever nossa identidade. Nós somos povo exclusivo de Deus. Deus ama todo mundo, João 3, 16. Mas vocês sabem que você que pertence à noiva de Cristo são amados diferentemente do que a população em geral de Belo Horizonte. Sabiam disso? É muito importante que você saiba disso. Você é um povo exclusivo. Por que exclusivo? Porque a minha esposa é amada de uma maneira diferente de todas essas lindas e belas mulheres nesse auditório. Que eu posso dizer, eu amo, ainda que não conheço muito bem a todos, não, mas eu amo vocês, né? Mas eu amo ela diferentemente. É o amor de ser casado com ela, há 57 anos atrás. E meus irmãos, o amor que Deus tem, Jesus Cristo tem para sua noiva, é um amor especial, particular. E somente direcionado para ela, para casar com ela nas bodas do Cordeiro, segundo Apocalipse 19. Glória a Deus. São figuras ou metáforas para descrever um relacionamento. Claro que o casamento com Cristo não vai ser igual ao casamento de dois corpos que se unem no casamento aqui na terra. Mas neste ponto de ser particularmente amado pelo Senhor, porque Jesus morreu pela sua igreja, eu não vou dizer ele morreu por mim, como se eu fosse a igreja, eu não sou a igreja. Eu sou membro da igreja. E ele morreu pela igreja, segundo Efésios capítulo 5. Então, nossa identidade, que tem essas quatro características de ser uma raça eleita, de ser um sacerdócio real, de ser uma nação santa e de ser de particular característica de pertencer a Cristo como noiva, que nos separa de todas as outras entidades do mundo inteiro. E olha, são milhares, se não milhões, dessas entidades. Agora vamos pular para o segundo ponto-chave desse texto. Qual é a missão desta entidade chamada raça eleita? A missão é a segunda parte, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para anunciar ou proclamar as virtudes, as grandezas, as tremendas qualidades de nosso Senhor e Salvador. Essa é a missão da igreja: proclamar as grandezas de Cristo. Por exemplo, que grandezas? Primeira grandeza, sua capacidade de transformar personalidade de uma pessoa egoísta, uma pessoa avarenta, uma pessoa que odeia outras pessoas, é uma pessoa humilde, mansa, generosa. Olha, meus irmãos, para transformar a personalidade tem que ser poderoso. Aliás, e todo psicólogo sabe disso. A gente pode aconselhar alguém N número de horas e ver quase nenhuma mudança. É por isso que a doutora Lois Dodds, que escreveu sua tese de doutoramento, escolheu um tema que deve ter criado alguns cabelos brancos naqueles professores que não acreditam na palavra de Deus. Qual foi sua tese? O poder do Espírito Santo para transformar personalidade. Então ela escolheu 12 indivíduos. Todos eles se tornaram uma grande bênção no mundo. Mas teve uma origem incrivelmente ruim. Eu digo incrível mesmo. Deixe-me só mencionar uma delas, que era chamada Grace. Sua primeira memória é sendo estuprada pelo pai, com um revólver apontado para sua cabeça, e a mãe jogada no chão da cozinha, gritando Jesus, bêbada. Imagina ser criado num lar como esse. Mas sem nenhuma ajuda psicológica, ela se tornou uma grande bênção e a conselheira de mulheres no mundo. 12 casos semelhantes, que ganhou um PhD, porque ela provou que o Espírito Santo tem poder, que a psicologia não tem, para transformar a vida. São as grandezas de Nosso Senhor e Salvador. Grandeza de tornar um assassino como Saulo de Tarso, no grande amor de um Paulo. Irmãos, essa é nossa missão. Nossa missão. Durante essa semana, vocês vão ter oportunidades de falar das grandezas do seu Senhor e Salvador. E uma das mais persuasivas maneiras de falar é quando você descrever o que Ele fez por você. A transformação de vidas. Para aqueles que nunca leram, o filho de Hamas, que se converteu pela graça de Deus, um dos fundadores do Hamas, salvo pela graça de Jesus Cristo. Uma transformação tão maravilhosa que não tem medo de morrer, porque algum dia alguém vai acertar uma bala nele. Porque realmente é uma vergonha tremenda que ele tivesse traído, na opinião dos muçulmanos, o pai dos principais fundadores da organização Hamas, que dá tanto trabalho para Israel. Finalmente, o papel de cada um. Quando eu entrei na montadora da Mercedes-Benz, única montadora que já visitei na minha vida, eu vi que não havia nenhum desses 700 operários, nenhum deles, olhando para o céu, mas eu estou aqui para fazer o quê? Todos, sem exceção, se distinguia de mim e dos outros acompanhantes turistas, porque eles não somente sabiam o que tinham para fazer, mas sabiam como fazer. E todos nós temos esta responsabilidade de serem sacerdotes, oferecendo sacrifícios, assim diz versículo 4 e 5, à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porque se seu sacrifício não for meio de Jesus Cristo, não vale nada, nada. Não importa quanto dinheiro, sacrifício você faz. Nosso sacrifício é sempre pelo fato que Jesus já sacrificou-se na cruz em nosso lugar. Ora, agora não tem nenhum sacrifício que Deus está exigindo de nós em termos de animais sendo levados a um altar lá no templo de Jerusalém. Nenhum. Mas o texto diz que nosso papel é de oferecer sacrifícios. Então, fui basculhando a minha Bíblia e descobri cinco, só cinco. Se irmão encontra outro, ou irmã encontra mais um sacrifício, por favor, me fale. Primeiro sacrifício, todo mundo aqui conhece muito bem. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que oferecem em sacrifício vivo o seu corpo, santo e agradável a Deus. Quando você morreu com Cristo nas águas batismais, você ressuscitou dessas águas espiritualmente como uma pessoa que pertence a Cristo, que serve de Cristo e, como dizemos esta manhã, como escrava de Cristo. Senhor, o que tu queres que eu faça? Chamar Jesus Cristo Senhor, isto é o primeiro credo da igreja. Quando a pessoa se batizava no primeiro século, ele declarava publicamente: Jesus é Senhor. Então ele se coloca à disposição de fazer a vontade dele. Primeiro sacrifício, corpo oferecido a Cristo. Boca para falar, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Não sei como o nariz vai funcionar lá, mas deve funcionar muito bem também. E suas pernas para andar onde ele quer que você ande. Mãos para servir, para a glória de Deus. Seu corpo pertence a Ele. É um sacrifício vivo e agradável a Deus. Nenhum crente pode fazer parte deste corpo de Cristo, portanto, santo para Deus, que não está a serviço do corpo, do crescimento do corpo, do anúncio do corpo de Cristo, e de, portanto, fazer discípulos de todas as etnias do mundo. Número 2, Romanos capítulo 15, versículo 16. Eu sei que os irmãos vão perceber que esta referência é a Paulo, mas é uma referência que podemos aplicar perfeitamente a todos os membros desta congregação. Versículo 15, a última linha: por causa da graça que Deus me deu, por causa da graça que nós recebemos da salvação, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Esse texto, falando de Paulo, recebeu graça para oferecer muita gente para Cristo como discípulos dele. E todos nós temos o privilégio de oferecer filhos, parentes, vizinhos e pessoal com que nós nos encontramos. Uma vez que você ganha essa pessoa, você trabalha para eles serem santificados pelo Espírito Santo e serem entregues como sacrifício vivo ao Senhor Jesus, para eles acompanhem você na sua vida cristã, nessa proclamação das grandezas de Cristo. Esse é o sacrifício número 2 dos seus discípulos. Sacrifício número 3, Hebreus 13 e versículo 15. 13, 15. Por meio de Jesus, novamente, todo sacrifício é sempre por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Felizmente, pastor Sócio, não diz que nós temos que louvar cantando. Porque ainda que alguns têm vozes agradáveis, angelicais, eu não tenho. Logo a gente pediria que a gente calasse, se eu estivesse continuamente cantando louvores. Não, o texto diz lábios que confessam o seu nome, seja pela música, seja pela escrita, seja por mensagens do seu iPhone, o que for. Você tem um jeito de proclamar e confessar o louvor que você tem, a honra que você dá ao Senhor Jesus. Maravilhoso esse sacrifício. E em quarto lugar, vem logo em seguida, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois o de tais sacrifícios Deus se agrada. Há 2 dias atrás, eu estive falando com Juliano Son, missionário no interior de Piauí, onde tem quilombolas com aqueles descendentes de escravos foragidos que não admitem missionários lá. Ele chega lá e percebe que muitos deles são doentes. 80% das doenças que se tratam lá no posto de saúde provocadas por água suja. Ele mostrou uma garrafa de água que eles bebem. É incrivelmente sujo. O que ele faz? Traz um filtro para a comunidade de 200 pessoas, instala, custa R$15 mil, instala aquele filtro e por 5 anos ela vai produzir água não somente limpa, mas também sem sal, porque se fura poço lá, só dá água salgada. E ele mostra uma foto de toda a gente lá da quilombola, já aberto para ouvir o evangelho, já começando a construir uma igreja, e Deus está dizendo glória a Deus, por causa de uma visão que alguém teve. A mesma coisa está acontecendo lá em Santarém, nos Ribeirinhos, e por todo mundo. A Igreja de Cristo está cumprindo com esse quarto sacrifício de repartir aquilo que você tem, seja conhecimento, seja dinheiro, para fazer com que pessoas possam encontrar a verdade e viver uma vida digna. E finalmente, capítulo 4 de Filipenses, versículo 18. Eu não encontrei nenhum outro texto que trata de sacrifícios além desses 5. Isso já é o 5º. Deixa eu ler o texto para os irmãos de Filipenses 4, 18. Recebi tudo. Paulo está na prisão, talvez em Roma, talvez em Éfeso. Filipenses 4:18. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Não sei se Paulo estava endividado, porque ele tem que pagar alguma coisa para comer. E os filipenses, pela graça de Deus, mandaram uma oferta missionária para ele. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito, aquele que trouxe esses donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Meus irmãos, há mais de 100 mil missionários espalhados pelo mundo. Alguns estão em lugares muito complicados, que não dá para ganhar nenhum tostão sem ajuda de fora. E quando uma igreja que eu conheci muito bem, aliás, pastoreia interinamente, divide seu orçamento pela metade, 50% para missões transculturais e 50% para todas as despesas da igreja. A gente diz, glória a Deus, que estão vendo sacrifício do jeito que o apóstolo Paulo descreve, um sacrifício que agrada a Deus. E não somente isso, ele logo acrescenta que Deus suprirá todas as suas necessidades, porque Deus é um Deus que honra o sacrifício das pessoas que dão, como aqueles macedônios de 2 Coríntios capítulo 8. Identidade, quem somos? Somos raça eleita, somos povo que Deus separou para seu filho, para ser noiva de Cristo. Somos uma nação santa, sacerdócio real. Qual é o nosso papel? Sacerdotes e sacerdotisas. A Igreja Católica deturpou esse texto e separou um grupo para ser sacerdotes, o resto do mundo são chamados leigos. A Bíblia não sabe nada disso. Todos somos sacerdotes. Tudo que fazemos para Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por causa do amor a Ele, é sacrifício sacerdotal. E que Deus abençoe os amados irmãos em seu papel, porque os irmãos essa semana vão ter oportunidades de cumprir esse papel e cumprir aquilo que Deus preparou para você como sacerdotes de nosso Rei Jesus, sacerdócio real. Vamos orar. Nós te glorificamos, Senhor, que nossa vida no mundo não é somente para nosso agrado, para ficar mais ricos e mais confortável, é para sermos servos, sacerdotais, sacrificando por causa da grandeza de nosso Senhor Jesus, a proclamação de sua grandeza, Senhor. E que nossa identidade já nos separa de qualquer outra identidade que existe nesse mundo. Uma identidade de uma raça recriada por Deus para a sua glória. Muitíssimo obrigado, Senhor. E abençoa o teu povo de adoradores para te glorificar, se sacrificando nesses 5 sacrifícios para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu convido você ainda a ter os seus olhos fechados por mais um tempo. Deixa que nada te distraia. Algo tão precioso e tão importante nós darmos uma resposta ao Senhor, aquilo que Ele falou conosco. Não sermos só ouvintes, mas praticantes da palavra. Com seus olhos fechados, irmão. repassa o que você ouviu. Como igreja, nós temos uma identidade. Como filhos de Deus, como servos do Altíssimo, temos uma identidade. Podem fazer o que for, podem dizer o que disserem. Eu sei da minha identidade. Estou firmado na minha identidade. Não tenho problema de baixa autoestima. Porque foi Jesus Cristo quem me deu uma identidade. Não foi ninguém desta terra. Jesus me deu uma identidade. E estou me tornando cada dia mais semelhante a Ele. Filho do Deus vivo. Herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Ministro do Deus Altíssimo, assentado à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades. Eu tenho uma identidade. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu tenho uma identidade. Para nós, como comunidade cristã, Projeto Adoradores, temos uma identidade que não é só o nome que escolhemos. Somos Igreja de Jesus, uma parte do corpo que se reúne neste lugar. Somos a noiva de Cristo. Temos uma identidade. Temos uma missão, Senhor. E eu não quero passar essa semana sem cumprir a minha missão de proclamar as grandezas daquele que nos salvou. Não é possível, Senhor, que eu passe essa semana sem falar para alguém do que Jesus fez comigo. E como já foi dito, eu terei oportunidades nessa semana de proclamar as grandezas do Senhor. E eu tenho um papel, Senhor. Eu tenho atividades a cumprir no dia a dia. Oferecer como sacerdote sacrifícios ao Senhor, meu Deus. Eu convido você, eu também quero estar diante do Senhor e ponderar com Ele. Isso se estenderá por essa semana, em jejum, em oração. Senhor, o que eu faço que foge da minha identidade? O que eu estou fazendo que foge da minha missão? E o que eu estou fazendo que foge do meu papel? Senhor, que me ocupa tanto que eu digo, ah, não deu tempo. Eu quero inverter as coisas, eu quero ir para diante do Senhor, eu quero ser alguém que conhece a identidade, vive a missão, cumpre o papel. Se você reconhece que o Senhor está te dizendo algo muito particular, muito específico, você pode se desejar, colocar-se de pé e declarar e publicar a Ele: Senhor, nessa noite eu dou uma resposta ao Senhor. O apóstolo Pedro não me deixou essa carta em vão. E eu vou me encontrar com Ele. E com Ele eu vou exaltar o Cordeiro, que um dia me alertou, me ensinou, me mostrou, me despertou. Como membro do corpo de Cristo, como santo, como servo de Jesus, entendi que não há nada disso na independência. Na independência eu não sou nada. Se eu sou santo, eu sou santo por causa da nação. Se eu sou membro do corpo, eu sou membro do corpo por causa da noiva, por causa da igreja. E eu quero andar assim, como Paulo diz, vinculado, juntas e ligamentos, promovendo o crescimento, o aperfeiçoamento. Eu quero isso para mim, Senhor. Reafirme com o Senhor sua aliança, seu pacto, seu compromisso de jejum, de oração nessa semana. Reafirme com o Senhor. Se alguém entrou nesse lugar nessa noite e nunca fez uma oração dizendo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor, e eu quero que o Senhor seja o centro, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, porque Tu és o meu Salvador. Eu reconheço isso, quero reconhecer isso publicamente, e eu peço que o Senhor venha com Teu Espírito e faça um milagre, que é o milagre do novo nascimento. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você nunca fez isso publicamente, se você nunca passou por essa experiência pessoal, hoje é uma oportunidade imperdível de você confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você quer receber oração, venha para o altar. Venha aqui para frente, para que alguns irmãos que podem vir possam orar por você. Os irmãos da intercessão, líderes de células, convido vocês a estarem aqui à frente para orar por quem o Senhor está trazendo no altar. Alguém que está assistindo pela internet, na sua casa, no seu lugar, pode declarar ao Senhor: Senhor, eu quero entregar a minha vida, e eu não quero, Senhor, mais viver fora da minha missão, fora do meu papel. Eu não quero, Senhor. Você trabalha muito, ouça bem, eu quero te ajudar, quero facilitar um caminho para você. Se você trabalha muito, você passa a sua semana muito ocupado com o trabalho, ele te suga. Quem deu o trabalho foi o Senhor. O trabalho é uma honra, é uma bênção. O trabalho, nós temos a oportunidade de levantar o recurso, porque assim Deus estabeleceu. Mas se o trabalho te suga, te toma todo o tempo, te toma energia, e não sobra mais oportunidade de você cumprir o seu papel, privilégio de sacerdote do Senhor nessa terra. A sua família, você tem tantas ocupações, tantas preocupações, e você não tem mais oportunidade de cumprir o seu papel de sacerdote, de levar sacrifícios no altar do Senhor. Eu convido você a sair do seu lugar e declarar ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero me arrepender de estar levando uma vida como se fosse uma boa vida, como se tivesse tudo certo, sem prestar atenção na minha identidade, sem me envolver com a minha missão, sem cumprir o meu papel. E eu quero deixar no teu altar minhas ocupações, minhas preocupações, meu ativismo. Senhor, eu quero ser sábio e cuidar da minha agenda de tal forma que até no trabalho, Senhor, eu seja um sacerdote. Eu quero isso. Então você sai do seu lugar e vem à frente. Senhor, eu renovo minha vida, meu compromisso, eu entrego minha vida no teu altar. Como foi proclamado pelo pastor, nesta semana eu terei a oportunidade de exercer meu sacerdócio, de cumprir a missão que o Senhor me deu.